tá ouvindo aí, ô cidadão? Cidadão, quem? Você está ouvindo, cidadão? Tá muito alta a voz aí, tá muito alta a voz. Ei, ei. Fala aí, ô. Para de tocar essa porra, moleque doido. É, toca o Superstition aí, rapaz. Vou baixar aqui essa voz, né? Superstition. Ei, alô, a sua voz. Tem Mickey? Não tem Mickey aí? Não tem, né? Arroio, você está certo disso, rapaz? Como não tem Mickey? Cantando aqui. Aí. Ó, fazer o início, ó, só o início, ó, se liga no início, se liga no início aí, se liga aí, ó, só, se liga aí. Início, não é igualzinho nisso? Falei. Ups. Tá rolando latência aí? Latência quando toca, né?